Babilônios saquearam Jerusalém, listando cada taça levada. Mas o objeto mais sagrado de Israel simplesmente sumiu. Não foi roubado, foi escondido. O objeto mais letal e sagrado da história humana não foi destruído, ele foi deliberadamente apagado. A Bíblia dedica capítulos inteiros para detalhar suas medidas, seu ouro e seu poder aterrorizante. Homens caíam mortos apenas por tocá-la. Exércitos inteiros fugiam em pânico diante de seu brilho. No entanto, o artefato supremo de Israel simplesmente desaparece das Escrituras sem deixar nenhum rastro, nenhuma batalha, nenhum relato de roubo, apenas um silêncio ensurdecedor. Como algo capaz de secar o Rio Jordão e derrubar as muralhas de Jericó some de uma hora para outra? A Arca da Aliança guardava as tábuas dos Dez Mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Ela era o trono do próprio Criador na Terra. Para os israelitas, ela era a garantia de vitória e a presença física do Divino. E, de repente, o texto sagrado para de falar sobre ela. O que os reis de Israel estavam tentando esconder? Essa omissão não parece um acidente, parece um encobrimento. Hoje, vamos refazer os passos do artefato mais procurado de todos os tempos. Vamos mergulhar nas pistas deixadas nos textos antigos para tentar responder à maior pergunta da arqueologia bíblica. Onde, afinal, está a Arca da Aliança? Pense no absurdo dessa situação. Quando os babilônios invadiram Jerusalém e destruíram o templo no ano 586 a.C., eles saquearam tudo. O livro de 2 Reis, capítulo 25, lista meticulosamente cada taça, cada panela de bronze levado para a Babilônia. Mas a arca não está na lista. Ela não foi levada. Ela não foi derretida. Ela já não estava lá. Alguém a tirou do templo antes do fim. E quem fez isso sabia exatamente o que estava fazendo. Para entender como a arca sumiu, precisamos olhar para as últimas vezes em que ela foi vista, e o que encontramos é perturbante. O rei Salomão construiu o primeiro templo com um único propósito monumental: abastecer o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, para abrigar a Arca da Aliança. No livro de 1 Reis, capítulo 8, lemos que quando os preceitos colocaram a arca no lugar, uma nuvem espessa encheu o templo. A glória divina era tão esmagadora que os preceitos nem conseguiam ficar de pé para ministrar. Aquele deveria ser seu lugar de descanso definitivo. Mas a paz em Jerusalém durou pouco tempo. Depois da morte de Salomão, o reino se dividiu: Israel ao norte, Judá ao sul. A idolatria tomou conta. Reis corruptos transformaram o próprio templo de Deus num panteão de falsos deuses. Você deixaria o objeto mais sagrado do universo no meio da profanação? É aqui que a história começa a ficar sombria. No livro de 2 Crônicas, capítulo 35, encontramos uma pista crucial. O rei Josias, um dos últimos reis bons de Judá, dá uma ordem estranha aos levitas. Ele diz: "Coloquem a arca sagrada no templo que Salomão construiu." Pare e pense sobre o que isso significa. Se Josias mandou colocar a arca no templo, é porque ela não estava. Onde ela esteve durante todos esses anos? Os estudiosos acreditam que sacerdotes fiéis tiraram a arca do templo em segredo. Eles queriam protegê-la dos reis ímpios, como Manassés, que havia colocado um ídolo esculpido dentro da casa de Deus. A arca foi escondida, talvez em cavernas, talvez em casas de famílias de confiança. Mas ela foi devolvida sob o reinado de Josias por volta do ano 620 a.C. Essa é a última menção histórica indiscutível da arca na Bíblia. Apenas 30 e tantos anos depois, o rei Nabucodonosor da Babilônia marcha sobre Jerusalém. A cidade é cercada, a fome se espalha, o templo é incendiado e reduzido a ruínas. E quando a fumaça baixa, o Santo dos Santos está vazio. O que aconteceu naquelas últimas horas de desespero antes da queda de Jerusalém? Se os babilônios não levaram a arca, alguém a escondeu. Mas quem? E onde? As lendas antigas se dividem, e cada tradição oferece uma peça diferente desse quebra-cabeça milenar. A tradição judaica, apoiada pelo Talmud, sugere que o próprio rei Josias, prevendo a destruição de Jerusalém, ordenou que a arca fosse escondida. Onde? Em uma rede de túneis secretos e catacumbas construídas por próprio Salomão, bem debaixo do Monte do Templo. Mas se ela está lá, por que ninguém a desenterrou? A resposta é política e religiosa. O Monte do Templo hoje é o local da Cúpula da Rocha e da Mesquita de Al-Aqsa, um dos lugares mais sagrados do Islã. Nenhuma escavação arqueológica profunda é permitida ali. Se a arca está dormindo nas trevas sob Jerusalém, ela está protegida pelo conflito mais explosivo do mundo moderno. Mas e se ela nunca ficou em Jerusalém? Para a tradição católica e ortodoxa, existe uma outra pista fascinante, encontrada no livro apócrifo de 2 Macabeus, capítulo 2. Este texto, aceito por algumas denominações e considerado histórico por outras, relata que o profeta Jeremias teve uma visão divina. Jeremias foi avisado sobre a invasão babilônica. Ele pegou a arca, o tabernáculo e o altar de incenso e seguiu para a montanha onde Moisés havia visto a terra prometida, o Monte Nebo, na atual Jordânia. O texto diz que Jeremias encontrou uma caverna, colocou os objetos sagrados lá dentro e bloqueou a entrada. Quando alguns de seus seguidores tentaram marcar o caminho, não encontraram o lugar. Jeremias os repreendeu, dizendo que o local ficaria inconhecido até que Deus reunisse seu povo novamente. Será que a arca está esperando há 2.500 anos em uma montanha esquecida no deserto? Muitos exploradores gastaram fortunas vasculhando as cavernas do Monte Nebo. Arqueólogos esquadrinharam cada fenda. Mas nada foi encontrado. Nenhuma peça de ouro, nenhuma tábua de pedra. A frustração dessas buscas nos leva a uma terceira teoria. Muito mais radical. Uma teoria que move a arca para milhares de quilômetros de distância de Israel. Uma jornada que desafia tudo o que sabemos sobre a história bíblica. E se a Arca da Aliança estiver na África? Para a Igreja Ortodoxa da Etiópia, o paradeiro da arca não é um mistério, é um fato absoluto. Eles afirmam com convicção inabalável que a verdadeira arca repousa na cidade de Aksum, dentro da Igreja de Santa Maria de Sião. Como o artefato mais sagrado de Israel teria ido parar nas montanhas da Etiópia? A resposta está nas uma das visitas mais famosas da Antiguidade. O livro de 1 Reis, capítulo 10, relata a visita da rainha de Sabá ao rei Salomão. A tradição etíope, documentada no antigo livro Quebra-Nagast, expande essa história. Ela relata que a rainha e Salomão tiveram um filho, chamado Menelik. Quando Menelik cresceu, ele viajou a Jerusalém para conhecer o pai. Ao retornar para a Etiópia, ele não voltou de mãos vazias. A lenda diz que, com a ajuda de sacerdotes israelitas renegados, Menelik roubou a Arca da Aliança original e deixou uma réplica no lugar. Poderia Salomão ter sido enganado em seu próprio templo? Ou talvez, sabendo da apostasia que viria, o próprio rei permitiu que a arca fosse levada para um lugar seguro. Na Etiópia, a arca é guardada por um único monge, conhecido como o Guardião. Ele é o único homem vivo com permissão para ver o artefato. Ele nunca sai do complexo da igreja e dedica toda a sua vida a proteger o objeto até o dia de sua morte, quando nomeia um sucessor. Nenhum cientista, nenhum arqueólogo, nem mesmo o patriarca da igreja etíope pode entrar naquele santuário. Isso nos deixa em um impasse frustrante. Temos relatos detalhados, mas nenhuma prova visível. Entretanto, existe uma última revelação. Uma revelação que não está escondida na terra, mas escrita no último livro da Bíblia. O livro do Apocalipse. No capítulo 11, versículo 19, o apóstolo João descreve uma visão estarrecedora dos céus abertos. Ele escreve: abriu-se o templo de Deus no céu, e a arca da sua aliança foi vista em seu templo. Leia isso com atenção. Para muitos teólogos protestantes e estudiosos da escatologia, a arca terrestre era apenas uma sombra, uma cópia imperfeita de uma realidade celestial. Eles acreditam que a arca original, ou a sua essência espiritual, foi recolhida pelo próprio Deus. Talvez ela não tenha sido escondida por homens, mas arrebatada pelo Criador antes que mãos impuras pudessem tocá-la. Jerusalém, Monte Nebo, Etiópia. Ou os próprios céus. O mistério do paradeiro da Arca da Aliança continua sendo o maior enigma da fé e da arqueologia. Talvez nunca saibamos com certeza onde repousam as tábuas de pedra esculpidas no Sinai. Mas a pergunta em si revela algo profundo sobre nós. Nossa fascinação pela arca não é apenas uma busca por ouro ou relíquias antigas. É a busca humana pela presença tangível do divino. Queremos algo que possamos tocar, algo que prove de uma vez por todas que não estamos sozinhos no universo. O desaparecimento da arca forçou os antigos israelitas a mudarem sua forma de adoração. Eles tiveram que aprender que Deus não estava confinado a uma caixa de madeira e ouro. A presença divina não poderia ser capturada, roubada ou trancada em um cofre. A arca fez exatamente o que precisava fazer pela humanidade em sua época. E então, no momento certo, ela saiu de cena. Talvez o verdadeiro milagre não seja o poder que a arca tinha, mas o fato de que a fé sobreviveu ao seu desaparecimento. Onde quer que ela esteja, dormindo nas sombras de uma caverna ou guardada nos céus, o seu silêncio fala mais alto do que qualquer descoberta arqueológica. No nosso próximo episódio, investigaremos os anos perdidos de Jesus, dos 12 aos 30. O que aconteceu durante as 2 décadas de mais profundo silêncio na vida do carpinteiro de Nazaré?